quer se adiantar, se adianta. Porta tá aberta, levanta. Pega tuas coisas e vê se não volta, dizendo que ainda me ama. Sabendo que o mundo dá volta, várias, mas nem vou me preocupar. Falando em volta, agora no meu carro tem outra que ocupa o lugar. É, teto solar pra nós ver como é que tá o céu. Pilotando a mar de sangue, acelerando na Benz, multiplicando meus bens. Lembra quando eu te chamava de vida? Minha nega, minha linda, meu bem. Procurei memória afetiva, mas juro que hoje não tem. Olha pra fase do homem, olha pra postura do homem. Não faz sentido seguir se não tá 100%. Aproveita e some. Não dá pra me tira do fone e nem pra encontrar um clone. Pose do Rode L7, fala. Pensa no peso do nome, fé. Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza que acabou por aqui. Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza que acabou por aqui. E se depois quiser, eu não vou querer, vai se arrepender. O coração bandido sabe, tá na pista, vivendo a vida, todas querem meter. Tua amiguinha quer sentar, pode ter certeza. Aqui falou mal de mim, agora veio me procurar, pode ter certeza que acabou por aqui. Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza que acabou por aqui. Eu não vou mais te procurar, pode ter certeza que acabou por aqui.